3859, contato radar, decolagem suba via Arbor para nível 360, mantendo a prota 2500 pés. Ok, via Arbor, eu tô 360, mantendo a prota 2500, tá 3859. Charlie, November Tango, qual que é a gente? Charlie, Tango, qual que é a identification? November Tango Radar, contact 67 miles of Sierra Vista Delta VOR, LiDAR F2. Sierra Vista Delta VOR, light level 100, kilometer 1015. Again, please. Fly direct to the walk position. Fly direct to the walk. Position to avoid bad weather, Charlie November Tango. Sorry, November Tango, confirm heading and the fire, how many miles? Heading 250, confirm how many miles? Say again, please. November Tango, say again for how many miles for the station? 410. Say November Tango. Mais um no 70, chame Recife, na frequência 1251, na perna 128, do sinal 30. 251, 223, o... Ah, não sei até agora. 2171, do Cavia para 2000 pés, ajuste 1015, estabilizado LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Gente, para 2015 via, reportará estabilizado, com 2171. Agora para os 1115. Ah, tá. Qual a sua previsão de imagem? Gente, chame o ponto. Está 3663.com.br. Está 3663, autorizado, CEO Bravo, para CEO Bravo, Golfo 2, Lopes 10, Tabaté. Eu vou dizer 340, saída da El, Lida, Mátiva. Decolar da pista 28 com a curva esquerda. Porém, após decolagem, vai manter a prova de decolagem até 2.500 pés. Após 2.500 pés, curva esquerda, no perfil da saída da aula da Mátiva. O código é 5416, enquanto o Salvador é 119.80. Thank you. Virgem Alto com alto, chama pronto, puxa o acionamento, tá 3.063, portão 1 já. Eco Charlie Golf de Oscar, qual está dentro? Eco Charlie Golf. Eco Charlie Golf de Oscar, 62 miles from Salvador, VOA. Mantém flight level 120, flight. Sierra Vitor Delta VOA. CNH 1015. Só para o meu Charlie, Charlie Romeu Juliet, desce para 3.000 pés, ajuste na 095. Salvador, bom dia, Xenia 3 do nono. Informação Oscar, autorização Guarulhos 370. Xenia 3 do nono, autorizado Guarulhos, Sierra Bravo, Golfo Deus, repouso 190, Tabaté. Eu vou de voo 360, decolando a pista 28, mantendo a reta até 2.500, após esquerda, saída da aula da Mótima. Código 5421, controle Salvador, número 9.980. Afirmativo, autorizado Guarulhos, 1360, aerovia Antônio Zulu 10, acessão Baté, decola da pista 28, mantém o curso até 2500 pés após curva esquerda da EL, Leda Mótima, transporte 5421, controle 7968-63 do 9 Oceané. Gol 2171, final. Gol 2171, no reporte ajustando a pista, o vento 210 graus, 12 metros. Reportará a pista. Romeu Charlie, Romeu Juliette, você para 2.000 pés livre e ele é CZU da pista 28, reporte contabilizado. Charlie, Charlie, November Tango, confirm for how many miles will be deviation. 4 miles, Roger, after deviation, fly clear intersection. November Tango. Controle, gol 21, corre, gol 2171, como está iniciando o procedimento de arremetida? Sim, sim, gol 2171, suba, mantenha a proa, suba para 4.000 e aguarde transferência. Subindo para 4.000, gol 2171. E se escuta, pode chamar o controle, o gol 2171. Chame o controle agora, 19.8. 19.8. 71, arremeteu, vai atingir agora 4.000, mantendo pro. 71.2171, mantendo pro até 4.000, pede aguardando os vetores, para isso. Vai dando, gol 2171. Conforme Charlie não vai no tempo? Deixa eu terminar o contato, faz direito pro Coral. Roger. Gol 2171, informa que tem condições de ser detonado para a nossa final. Gol 2171, vetoração para sequenciamento, curve à direita com a proa 360, se limite voar nessa proa por 7 milhas. Vetoração, direita, proa 360, limitado a 7 milhas, o gol 2171. Plano 184, acione identificação, via chegada cara e desça para o nível de voo 120, ajuste em Salvador 1015. Zona 71, curve à direita na proa 070, seu limite é a radial 070 do Zé Salvador. Quente, vetoração direita 070, limitado pela radial 070 Salvador, gol 2171. 5, solicito acionamento na posição posterior pushback. Autorizado, chame para push. Gol 2171, informa que tem condições de manter a proa por mais 20 milhas só. E pode só confirmar o limite da proa, por favor, radial? 3219171, informo seu novo limite a radial 035 de Salvador. 35, obrigado. Sua velocidade indicada? 220, tem alguma recomendada? 2171, redução para 2009. 209, 2171. Salvador, Rússia, 2250, com a ordem. Channel 6250, acione identificação via chegada CAR e desça para nível de voo 130, ajuste em Salvador, 10015. Bruno 71 no curso à direita na proa 120. Seu limite é magnética 070 de Salvador. Direita nível 1 proa 120, limitada magnética 070 de Salvador. Voo 21. Bom dia, voo 648, informação que dá. Voo 648, acione identificação, via chegada CAR e desça para nível de voo 140, ajuste em Salvador, 1015. CAR até 140, voo 648. Isso aqui é um... Exato, chame táxi, o 2171 desça para 3.000 pés, ajuste na 015. 3.000 para 015, 2171. O 2171 cruza direita na proa 150, seu limite é lock. Direita 150, limitado lock, voo 2171. Centro repassado táxi, 6309. 0, ajuste no 0, 105. 0, dirigir no 24. Sim. Foi orientado a fazer a decolagem, manter a proa até 2500. Mantém a restrição? Afirmativo. Sai da L e da Irume normal. Porém, vai manter a proa de decolagem até 2500 para liberar o corredor axé. Então, da L e da Irume, mantém a proa até 2500, após o e desça para o nível de 150, ajuste em Salvador 1015. O 1648, confirma sua velocidade indicada. 2809. O 1648, mete redução 2309. Opa, vai de bastante então, 1648. O 1648, informa um tráfego 12 horas, 9 milhas, com um grau de speed de 2809, alfa 320. 0071, redução de velocidade 1980. 189, Gol 2171. Valeu, Thiago Romeu, Juliette, com a frente estabilizada. Exatação, Juliette. Papa Romeu, Charlie Romeu e Juliette, completo final do procedimento e ele é Juliette da pista 28, chame torre 18, próxima 9. 18, Papa Romeu. Para o táxi federal 9975, 2 a bordo, 3 e 15, Guarulhos. Federal 9975 autorizado. Kilo, Alfa, Golf, Porto Espera da 28, Torre Salvador, no noite decimal 95, ajuste do altímetro 90, com nosso. Táxi Kilo, Alfa, Golf, Porto Espera 295, 15 a 95. O chinelo é 3 no 9 na escuta? Eu não tiro o casal, escuta, mas é 3 no 9. Ciente que o pushback será feito para a pista 28. Nativo, acabamos de informar que o posto pessoal está no estamos corrigindo. 325, desça para nível de voo 060, ajuste 1014, corrigindo. Chanel 6250, copiou o controle. 6250. Chanel 6250, desça para nível de voo 060, o ajuste 1014. 060, comenta a sua Chanel 6250. 6250, com quem você indicada? 280 no momento, desacelerando. 7. 48, desça para nível de voo 120. Desce a 120, 648. Juno 71 para o localizador, curva direita na proa 240, reporta estabilizada. 240, reportará, Gol 2171. Condor 20, desce para nível de voo 130, via chegada Cari. Localizador, Gol 2171. 2171, completo final do procedimento LS Zulu, chame torre 118, decimal 95, inicie redução. 295, iniciará. Romeu Juliette, avistando, contra embaixo para baixo. Romeu Charlie, Romeu Juliette, fogo autorizado, pista 28, vejo 230 graus, 129. Torre, Gol 2171, final. Gol 2171, não continue a aproximação, reporte visual com campo, o ajuste 9095. Reportada visual, Gol 2171. Usam. Confirma, senhor. Posição de uma posição, usam. Usam. Relativo, vou usar, autorizado descida para 3.000 pés medianos. Chegada, desce para 4.010, ajuste pequeno. Está confirmando o 648? Estou confirmando no 648, 4.010, pequeno. Ok, 4.015, o 648. Geral 9975, ponto espera, 2 e pronto. Geral 9975, mantém o ponto espera. Mantém 9975. Passa o meu Charlie Romeu Juliette, no solo 50, libere a esquerda e antes de detectar e alto, mantenha a posição em chame solo 121, décima 1. 121, décima 1. Livrada a esquerda, o Charlie Romeu Juliette. Qual é a frequência da torre? 118.95 após ponto esperado taxiway Golf. Tio, a Golf lá, 102.95, chamé 63 no ONU, Kilo e Alfa. Papa Romeu Charlie, Romeu Juliette, mantenha a posição na taxiway Eco. Reforçará, gol 2171. Papá Romeu, Charlie Romeu Juliette, da passagem ao Airbus da Oxamé após ingresso via Alfa, Juliette, contorno Grande Pátio, Lima Mike Quebec, na Quebec, Torre Salvador no Norte, desse mal não sim. November Tango. November Tango, request, if possible, fly from Sierra Victor Delta direct to landing position. You are clear after Sierra Victor Delta, fly Coral position. Fly continue Coral position. Tá, meu 20, desça para nível de 2050. Um, Papa Romeu, Charlie Romeu Juliette, confirmando a instrução agora será Alfa Kilo Pátio 3 após a guarda para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo. Gol 2171 na escuta. Mantenha a posição antes da taxiway Alfa da passagem aeronave de pequeno porte à sua esquerda. Após ingressa Alfa, reporte antes da Juliette. Aguarda antes da Alfa da passagem a aeronave à esquerda. Depois reportará antes da Juliette. Gol 2171. Confirmando, ponto 3896. Afirma, 3896, posição. Gente, está 3663. Aguarda só um minuto, puxa a sonora. Gol 2171 autorizado. Alfa é forte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 2171. Para 4.000 pés. Reduzir agora 2009 ou até menos, ok? Gente. Salvador, Eco Charlie Golf Zulu Oscar. Go ahead, Eco Charlie Golf Zulu Oscar. Salvador, Eco Charlie Golf Zulu Oscar, over Sierra Victor Delta, estimating coral at 113, maintaining 1-2-0. Ok, Eco Zulu, Eco Charlie Zulu Golf. Eco Charlie Golf Zulu Oscar. Fly Coral Position, mantém flight level 120. Fly Coral Position, mantém flight level 120. Eco Charlie Golf, Zulu Oscar. André, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Br Lorde 4, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 8, pode. Rochana R6250, desce para 2.000 pés, redução de velocidade 1.709. Está reduzindo, confirmando, está autorizado o procedimento, chame 2.509. No controle, bom dia, sideral 9975. Guarda. Rochana R6250, afirmativo, informo o tráfego que precede, encontra-se com grau 6 de 1.309 a 4. Pode passar para torre, 6250. 6250, complete final do procedimento, chame torre 1895. 2295, continua. Gol no 648, desça para 2.000 pés, livre final do procedimento LS. GU da pista 28, reposte quando estabilizado. Ok, 2.000 vai informar quando estabilizado, 648. 845. Torre Salvador, Rochana 6250, bom dia. Rochana 6250, bom dia, continua em aproximação, posta avistão na pista. Avisão com a pista estabilizada, 6250. É, obrigado. Yes, portão é o 6, 2, 7, a nave já passou, já pode ingressar, hein, normal. Após a decolagem, está cruzando uma 110 agora. 3724, aguarde Fuca, Porto Managuate, sair da Conde para Aracaju. Ok, entrevista Conde, no aguardo da autorização, solicita nível 150, 2724. Esse será coordenado. Braga, obrigado. Acho que é bom que eu preciso. 4, não solo 58, quando você liberar a porta esquerda? Gol 100. 100. 1184, livre a próxima esquerda e aguarde o lançamento do solo, ok? Tá legal, vamos lá, então tá, estamos acelerando aqui para levar na. Não conseguimos levar ali na calda ali. Chinamia 250, inicie procedimento de aproximação perdida. Suba para 4.000, mantenha a proa e aguarde o lançamento. Iniciando a aproximação perdida, 6250. Tal, Israel. Pelo Delta, chame na patal para o cruzamento. No 184, libera a próxima esquerda, chame só um 211. Vai chamando na esquerda, boa, 184. Chama 6250, suba para 4.000, chame o controle 119, decimal 8. Gente, 4.000, 198, 62. Em frente, próxima direita, após próxima esquerda na Quebec, manter a posição e chama a torre. 6250, no procedimento de aproximação perdida, mantendo a proa, saindo para 4.000. Chinal 6250, mantenha a proa de 4.000 pés, aguardando vetores para o ILS. Mantendo a proa, 4.000, aguardando vetores para o ILS, 6250. Chinal 6250, chame final na 119, decimal 35. 193, confirme. 119, 35. 1935, 6250. Condor 25, corrigindo, condor 20, desça para 4.000 pés. Redução de velocidade 2009. Para 4.000, está mantendo 2009, confirmando 1.015, ajuste. Afirma. Kilo Delta ingresso via pista, reporte livrando na Lima, o Vitor Kilo Delta. Gol no 884, autorizado de ingresso via Índia, portão 4. Solicitar a 28, curva direita na proa 040, manter essa proa por 10 milhas. Gente, curvando a direita na proa 040 por 10 milhas. Manterá 4.000 pés, Oceana RMA 250. Controle, o Condor 20 transfere. Condor 20, desça para 2.000 pés, autorizado final do ILS Zulu da 28, repete estabilizado. Para 2000, autorizada final do ILS Zulu, Condor 20. Mantenha a reta de decolagem até 2500 pés. O após a esquerda, saída da aula da morte. O código 5442, controle Salvador, 1 no lado decimal 80. 100, rumo sul, Alfa Tango 8 Tango. E4-8, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre, 648. Agora no ponto de descida para o nível de 150. Quando o ideal vai ajudar para 1250. Controle Salvador, bom dia, Chanel 63, 1-1 decolado, mantendo pro até 2500 após Dael. É. 1-1-64. Positivo, 64. Você está visualmente uma nuvenzinha aqui à frente. Mantenha até 2500 após a saída da AEL. Mantenha da AEL até 1110 restrito. Confira, compre a restrição de uma centena também, Carita. Negativo, compre a restrição 1110 Oceaner 6311. Negativo, cumprindo 1110 6311. 2896, vou na frente de Cari. Linha 250, autorizador separa 3.000 pés, ajuste no 015. 3.000 com 1.015, já na 250. Linha 3663, para o site, DPOB 166, autonomia 030, alternativa Galeão. 3663, autorizado táxi via Pátio Índia, confirmando, via Pátio Juliette, Alfa, até o confirmando. Autorizado táxi via Pátio 1, Pátio 3, Kilo, Alfa Golf. Pode esperar da 28, chame Torre Salvador, na noite decimal 95, ajuda altímetro na 095. Peço curva direita na prova 120, limitado pela radial 090 do Real Salvador. Direita 120, limite a radial 090 do Salvador, 6250. 120, Alfa Tango, 8 Tango. Corte vistando. Centro das condições, a porta da visão, o comando da visão. Bruno 648, Mostela 04, condição de livrar agora a esquerda. Tá livrando. Site da Alfa, chame só 121, décima 1, no 648. Site da Alfa, só 121, no 648. Para a Copa. Gente, aguarde, o número 2. Permanece ajuste, agora a gente move o para o localizador. Para 2015, aguardando o último vetor para o localizador, acionar 6250. Paulo Gol, no 648, na 6250. Na 63, 1-1 da presente, autorizando a prova de Mótima. Ótimo, boa, Mótima da presente, o Chanel 63, 1-1, recito 110. São 3896, 2 está restrito a nível de 120. 120, são 3896. São 3896, forma tráfego adicional, 10 horas, 1-3 milhas, rumo sul, cruzando o nível de voo 060 em subida para o nível de voo 1-1-0, Airbus 320. Controle Salvador, vamos ter 1-0-9-4, 2-0-9-4, Voo 9094, desça restrita a nível de voo 130, via chegada Cari, ajuste 1015. Voo 094, reautorizada a descida para nível de voo 140. 3896, chame sinal Salvador, 19935. 19935, 3296, mantendo 120. 3896, mantenha entre o nível de voo 120 na Prodicari. Direto, na Prodicari, mantendo 120, 3296. Quatro mil pés, ajuste no 015. 4.015, 3296. Consola 07, livre a primeira direita, taxi militar. Pátio militar, para ele, taxi militar. Livrando a direita, pátio militar, o Condor 20. Liga essa Juliette, portão 01. Ah, ok, então. Após as duas aeronaves, ingressa no pátio para o 01, no voo no 648. Redução de velocidade 2509. 2509. Já, chame táxi. Vai prosseguir o táxi, o voo no 648 para o 01. Velocidade indicada. Lona 201, Alfa Tango 8 Tango. Como é que eu vou chamar 63, Lona 1, não tem. Ah, agora sim tem informação do mesmo no GPS. 296, autorizado a descer para 3 mil pés, ajuste no 095. Devido às restrições na descida, em possibilidade de descer, a gente solicito uma hora sem carro para perder a altitude da 3896. São 3896, para perda de altitude, curve à direita então, na proa 070, mantenha essa proa por 15 milhas. Direita proa 070, mantenha essa proa por 15 milhas, da 3896. 724. Autorizado, Sierra Bravo Alfa Romeo via Golf 77, nível de voo 150. Sai da Conde, decola da pista 28 com a curva esquerda, mantendo a proa de decolagem até confirmando. Após decolagem da 28, mantém a proa de decolagem até 2.500 pés após curva à direita. O código 0260, controle Salvador em 1.9.80. Autorizado, Aracaju, nível 150, César Conde, decolada 28, mantenha a proa até 2.500 pés, após curva à direita, transponder 0260, controle 1.9.80, azul 2724. Azul 2724, com o treinamento correto, chame pronto, puxa acionamento, pátio 3. Chamará, puxa acionamento, no pátio 3, azul 2724. Chamar 6311, informo que a operação será para continuar na subida. Seu César, graças, Chamar 6311. Gente, aguardando para ele, ele tem 250. Autorizado táxi via Alfa e a parte principal, parte 3, Kilo, Alfa Golf. Fonte esperada da Golf, Torre Salvador, no meio 3695, ajuste do altímetro 90, 15. Então, parte principal, parte 3, 14, o Prince. Aqui 2590, informa que a proa ideal para o PRIM é 050. Afirmativo, Sérgio. Nós estamos exatamente na proa do PRIM, nesse momento reportando um vento do través de 22 mais. Sim, Tiago 2590. Controle, bom dia, outra 3663. São 3663. Contato radar na decolagem, mantenha a proa 2.500 pés, após subir via saída da EL para nível 2340. 2.500 após via 3663. Condições para ser vetorado para final do procedimento ILS Zulu da 28. Bom, a nota 3296. Eu não quero, ou não quero nada. Controle. Espera 2004, ação de identificação, via chegada para e desça para nível de voo 130, ajuste 10015. Estou autorizado o acionamento de Champlain para o táxi. Viu como em 15, foi mais estabilizado, são 3896. São 3896, autorizado 2.000 pés. 2.000 pés, são 3896. Aqui no solo, Salvador, 7121, nacional. Terra esquerda, solo 2.000, nacional, 7121. Oeste da Alfa, mantém a posição e chame o solo, 2.000. É, mantém a posição, 7121. Voo 1094, chama o sinal Salvador, 11935. 11935, voo 1094, obrigado, bom trabalho. Sei Alfa dando passagem. Reafirmando graça Alfa Juliette, mantém antes da Juliette. Alfa Juliette, ou melhor, Alfa mantém antes da Juliette, 6250. Ação modulada, confirme aeronave que chamou o controle. Alô 2590, após o PRIM, voo 362. Alô 2590, autorizado o CAV com 362, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. Certo. Controle voo 1094, cruzando o nível 1110. Azul 2590, reduza para 2009. Sete, redução para 200, 2592. 2094, mantendo o perfil da chegada CARI, isso até o nível de voo 050. Ajuste no 095. Cliente, no perfil da CARI, desce ao 050, com o ajuste é 1095, voo no 094. Salvador, o 3, o 2590 Azul pode iniciar órbita no 362 para perder a altura? Azul 2590 autorizado. Turno 0094, reduza para 2309, número 3 na aproximação. 2309, número 3 na aproximação, voo no 094. Plano de instrumento 080. Gente, eu não recebi o plano de instrumento, nem o CHI de mudança de regra de voo. Na sala S. Gente, eu vou checar com a sala S, só um minuto. Azul 2590, tem condições de ser vetorado para perder altitude? Preferível então, senhorita. Pouse à esquerda na proa 070, limitado pelo localizador. Esquerda 070, limitado pelo lote 2592. 77, de voo 080, decola da pista 28, com curva à esquerda, saída coral. Porém, manter a proa de decolagem até 2.500 pés após curva esquerda, perfil da saída coral. O código é o 0263 e o controle Salvador em 119, decimal 80. Controle 9080, decolação 22, até 2.500 pés, mantendo a proa após curva esquerda na saída coral. Transponder 0263, transponder o controle 119-80, campo 04 agora, 6 horas de pista de autonomia. Fernando Salvador, reportará para acionamento. Outra voz de fora. Código 100, Alfa 30. Alfa Golf Uniforme, protegimento correto, chame pronto, puxa acionamento, confirma, tá no pasto 3, não é isso? Pasto 3, amigo. Foi da Service Terminator, mantém flight level 120, contact ILS, consequence 120, decimal 1. Do Serra Vita 363, azul 2590, desça para 2500 pés, permanece ajuste, correção, ajuste 9014, retorno passando Serra Vita 363. É 2500 pés? Ok. 14, reportará o 2590. 3896, continue a aproximação, reporte visual com campo, o ajuste ótimo de 90 na campo. 14, permanece visual, tá 3896. 80 próximo, 206, tá bom? Do Delta, ponto 4. Certo, 040, 094. Confirmo o controle. 5362, bônus 094, SGU 50. Dona 094, ciente, mantenha 050, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 060, limitado pelo localizador. Teste mantém 5000, a proa 060 limitada ao localizador, bônus 094. 7. Será coordenado então, ingresso à próxima direita, via pista 35, é posto alinhado e pronto, cabeceira 35, posto no esquerdo. Visual, tá 3896. Tá 3896, aprovo autorizado 528, evento 210 graus, 079, ajuste ótimo, que na zona não passa. Aprovo autorizado, tá 3896. Uno 1184, cotejamento correto, chame pronto, puxe acionamento, portão 04. Vitor Kilo Delta, pronto 4. Eu confesso que final do procedimento, chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Dona 094, informa o tráfego que o procede na aproximação, 11 horas, meia dúzia de milhas, passando 4.500 pés, Alfa Tango 72. Sim. 363 já estava no localizador. 3.000 pés, vou 1094. Longa final da pista 28, reporte visual. E o ajuste de altímetro no azar. 94, tem condições de reduzir para 1809. Afirmo. Reduza para o seu PCR. Reduzindo, vou 1094. Cadê o 121 décimo 1? 09, qual a frequência só no computador? 121 décimo 1. 121 1. Delta 3896, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, para 05, 094, curva esquerda na proa 090. Agora a gente vai vetor para o localizador. Pro A0, ONU 0, aguardando o vetor, ONU 0 na quadra. 62 a bordo, isso aí, Jovem da Economia, o canal Salvador. Confirma só o POB, por gentileza. 62. Gente, autorizado táxi e arquivo, Alfa, Golf, posso esperar da Golf, chame Torre Salvador no noite decimal 95, ajuste do altímetro no 095, azul 2724. Arquivo Alfa, Golf, da posso esperar da 2, eu estimar a Torre 18 decimal 95, estado 095, azul 2724. 260, reportará estabilizado, Gol 1094. Tem uma forte ruído no fundo, parece o vaso 2065. Ok, sim. Matango, Opta Golf Kilo, decolagem autorizando a pista 25, vento 2100 grau, 109. Kilo, tem que arriscar. Tenda pro Gol 2065. 065, mantém a proa para 2.500 pés, após suba conforme autorizado. Pés autorizado, procedimento reportará estabilizado. 1.094. Gol 2.065. 2.590, reporte visual com a pista, 2.090 graus. Azul 2590, pulo autorizado, pista 28, vento 2,10 graus, 1,09, ajuste de altímetro 1,0 no carro. Certo. Passando o Oscar, Golf Kilo, decolado aos 2,3, chame o controle, 3,9,10,8, vou reagir. 19,3, camarada, o 19,8, camarada, o Golf Kilo. Bom dia, Golf Kilo, decolou, saída Momo, na sexta, decolou da 35. Capatão, Oscar, Golf Kilo, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 100. Bom, para 100, Golf Kilo. O 2171, aguarde contra a Paranaense. Aguarde 2171. 2590, pouso autorizado, pista 28, vento 12, 90 graus, 109. Controle Gol 1094, está estabilizado no localizador. Gol 1094, completo final do procedimento, território Salvador, frequência 118, decimal 95. 11895, obrigado, bom trabalho. Bom pouso. Obrigado. Bom dia, Gol 1094, estabilizado no ILS. Bom dia, Gol 1094, continua a aproximação, reporte visual do campo, ajuste altímetro 1094. Ajuste 1014, reportará visual com o campo, Gol 1094. Sente conforme rato de sono. Nível de voo 360, saída da El, Lida, Motipa. Após decolagem da 28, mantenha a reta até 2.500 pés. Só então, curva à esquerda, mantendo o perfil da saída da Hélio da Mótico. Código 5436, controle Salvador, em 119, decimal 80. Paulo, Congonhas aprovado, nível 360, rota do plano, primeira via El, perigo 1-0. Decolando o perfil da saída da El, Leda, Mótica, pista 28, mantém a prova 2.500 e aponta curva esquerda no perfil da saída. 5.4.3.000, código transponder e 119.8, frequência de saída do ponto 1. Gol 2.171. Gol 2.171, com atrasamento correto,